Boa noite, está na 974. Boa noite, está na 974, taxi de Alfa, é patente da Juliette. Alfa, atendente da Juliette, está na 974. Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, está na 714. Solo, Salvador, mano, está 3520, meu trânsito. 3520, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, reportante da Juliette. Oi, Azul 4-2, no meio, Arizona Fox. Oi, Azul 4-2, no meio, ataque via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa 2, Juliette, 4-2, no meio. Taxi via Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 4-2, no meio. Salvador, tá 3170. 3170, taxi Alfa, é partente da Juliette. Alfa, Juliette. Antes da Juliette, mas. 130, táxi via Juliette, portão número 5. Via Juliette, portão 130. escuta do 9717, tá? Siga. Posição nossa é a 2, gentileza, 390 para Natal. Qual é o horário do plano? Eu tenho aqui 4h55. Não temos aqui, vamos verificar, aguarde. Ok. Você manda o TAN 9717? Isso, TAN 9717. É... São José Natal. É, Serra Brava, Serra Gol. Gente. Na 9717, na escuta. Afirmativo. Questão de estação da sala IES Salvador, a mesma pediu para que a companhia entrasse em contato devido a problemas nos lotes para Natal. Ok, eu acabei de entrar em contato aqui com eles, eles já estão cientes, vão verificar lá. Obrigado, está na escuta. Enter. Solstra 917? Prossiga. Tem alguma novidade a respeito do seu plano? Plano 917 negativo, nenhum.